Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia, um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Central da Biografia. Opa, alô você, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, com a graça de Deus, nós estamos chegando para mais um Central da Biografia. Por aqui o Edgar de Souza, com muita honra, com muito orgulho, cumprimentando você na tua casa, no teu trabalho, onde quer que esteja. A gente começa agora mais um Central da Biografia e hoje a gente destaca a grande fera da música sertaneja, Jorge Mateus. Vamos então agora saber um pouco mais da história e das músicas dessas duas feras. A gente começa destacando que Jorge Mateus, depois de 2 anos se apresentando em bares, festivais e casa de shows, a dupla Jorge Mateus viram o sucesso chegar a galope no primeiro CD e DVD Jorge Mateus ao vivo em Goiânia. Logo que resolveram juntar as violas profissionalmente, Jorge Mateus começaram a compor. Fiéis à tradição sertaneja goiana, a dupla também adicionou ao som influências mais contemporâneas. Escolhemos músicas de nossa raiz, com muita viola e sanfona. Canções que sempre gostamos de escutar, além de novas influências, como o axé e também o forró, conta Mateus. Ele diz, apostamos em um som mais pop, com variações de ritmos, e o nosso público é jovem, entre 15 e 30 anos, e não das duplas convencionais. Fazemos shows em muitas festas de colégio e universidades, porque quem curte o nosso som tem uma cabeça mais aberta em termos musicais, completa Jorge, que forma dupla com Jorge Mateus. Aliás, o Central da Biografia de hoje é com eles. Vamos com música? Jorge Mateus, Chove! Jorge Mateus, Tempo ao Tempo e Mil Anos, e também a música Espelho. Central da Biografia hoje é com Jorge e Mateus. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Deixa chover. Achei que fosse fácil, amor, mas foi difícil achar você. Faltou só um pouquinho, só um pouquinho assim, daquele beijo acontecer. Sem motivos que achar, olha pro céu que eu vou nadar. Em cada gota que chover, eu quero te tocar, ai, ai, ai. Em teu corpo deslizar, amor. Diz. Chove amor quando se esconde. Chove só de te querer. Chove, chove em mim, eu sei. Mas chove quando você some. Chove amor quando se esconde. Chove só de te querer. Achei que fosse fácil, amor, mas foi difícil achar você. Falta só um pouquinho, falou só um pouquinho, daquele beijo acontecer. Sem motivos que achar, olha pro céu que eu vou falar. Em cada gota que chover, e juro eu quero te tocar. Ai, ai, ai, ai, ai, em teu corpo deslizar, amor. Chove quando você e

palavras estão mudas, as conversas tão vazias, as explicações são vagas. Só eu sei como eu queria falar do meu amor, abertamente sim, ir até o fim. Só eu conheço a dor de não acreditar que mereço ser feliz. Como no espelho te olhando ver o meu próprio medo, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro. Será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho te olhando ver o meu próprio medo, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro. Será que é verdade ou uma ilusão? Seria tão bom só eu e você, mas te faço sofrer e é sem querer. Eu fujo da dor, eu tenho pavor na solidão. Me perdoa, coração. Como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro. Será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro. Será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho te olhando vejo o meu próprio medo, minha indecisão. Mesmo te amando, não estou seguro. Será que é verdade ou uma ilusão? Que bom, Jorge Mateus, no Central da Biografia de hoje. Mas, meus amigos, para mostrar a originalidade da dupla, o primeiro sucesso de trabalho Pode Chorar na programação das principais rádios do país é um forró animado, descoberto no Nordeste. O Brasil é enorme e existe um mercado paralelo muito forte, conta Jorge. Eles também pensaram do repertório do Bruno e Marrone, tem nada a ver. Faixa que abre o CD e DVD ao vivo e que foi gravado na capital goiana. Essa música eles gravaram há 10 anos e passou despercebida. E nós demos uma roupagem mais nova, muito mais animada e ficou com a nossa cara. Central da Biografia, com muito mais músicas. Jorge Mateus, Seu Astral, Também Amo Noite e Dia e Onde Haja o Sol. Central da Biografia, com Jorge e Mateus. Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas do rádio. Olha, eu gostaria de agradecer você de coração pelo carinho da sua audiência, viu, gente? Muito obrigado a cada um de vocês, obrigado a todos os locutores, produtores, diretores de rádio, a você ouvinte que nos prestigia, o nosso muito obrigado. E a você também, que nos procuram no Facebook, é cada vez maior o número de amigos e amigas que nos procuram ali, procuram pelo Edgar de Souza, locutor O Negão. E aí você dá palpite, dá ideias, faz ali as suas críticas, as suas colocações, isto é muito legal. Mas, meus amigos, destacando que desde que lançaram os novos CD e DVD, Jorge Mateus vem tocando, conhecido pelo alto astral nos shows. Jorge Mateus são fãs assumidos do trabalho da dupla João, Paulo e Daniel. No repertório deles, selecionaram Te Cuida Coração e Tá Faltando Amor. Aliás, tá faltando o Central da Biografia de João, Paulo e Daniel, não é isto? João, Paulo e Daniel estão no Central da Biografia. A última canção romântica que ouviam desde adolescentes é uma canção composta pelo cantor Daniel, juntamente com Pinóquio, que já lançou muitas duplas e é um profissional muito inteligente. Tem a cabeça aberta musicalmente, ok? No Central da Biografia, Jorge Mateus, Cilada, A Busca e Por Quê? Central da Biografia. Há muito tempo eu estava em paz, estava tranquilo. Estava indo muito bem até sua aparição. E foi cilada sem sentido, entrei na contramão. Alguém era dono do seu coração. E quando dei por minha vida estava vazia. E eu pensava todo dia em te convencer que esse cara do seu lado não faz o seu Central. Tipo. E eu comigo muito mais da com biografia. Você. Venha comigo, curta a sensação. É só deixar rolar.

vida sem você está tão fria. A nossa casa sempre tão vazia. Volte pra enfeitar de vez meu coração. Saudade, sem ela o meu coração agora está sofrendo. E sinto dentro do meu peito um fogo ardendo. E a minha vida desse jeito vai morrendo aos poucos. Ah, saudade, não dá pra segurar comigo tanto sofrimento. Me leva pra ficar com ela apenas um momento. Senão essa paixão ainda vai me deixar louco. Os dias vão passando e lembro dos nossos momentos de amor. De um beijo sempre acompanhado de fogo e paixão. A vida sem você está tão fria. A nossa casa sempre tão vazia. Volte pra enfeitar que vês meu coração. Ah, saudade, sem ela o meu coração agora está sofrendo. E sinto dentro do meu peito um fogo ardendo. E a minha vida desse jeito vai morrendo aos poucos. Ah, saudade, não dá pra segurar comigo tanto sofrimento. Me leva pra ficar com ela apenas um momento. Senão essa paixão ainda vai me deixar louco. Tanto sofrimento. Me leva pra ficar com ela apenas um momento. Senão essa paixão ainda vai me deixar da biografia. Meus amigos, apesar do futuro promissor, nada de descanso. A dupla sente-se em um novo recomeço com este trabalho e o ingresso na Universal Music. É uma renovação, é uma carta que tiramos da manga, brinca. Sem mágicas, eles emocionam fãs e encantam o público por onde passam. Agora só temos que trabalhar ainda mais para chegar aos quatro cantos do Brasil. Sinceramente, eles já chegaram. Central da Biografia destaca: Se Eu Pedir, Cê Volta. Mistérios, Central da Biografia, com Jorge e Matheus. Mais o gosto do seu beijo. Há tempo que a gente tava separado. Eu nem imaginava o quanto te desejo. Pensei que o nosso amor era caso encerrado. Foi só te ver de novo pra eu perceber que o meu coração só sabe te querer. Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar você. Se eu pedir, cê volta pro meu coração. Pelo amor de Deus, não me diga não. Vem que tá na hora, tá aberta a porta pra você entrar. Se eu pedir, cê volta pro meu coração. Pelo amor de Deus, não me diga não. Vem que tá na hora, a hora é agora pra você voltar. Nem lembrava mais o gosto do seu beijo. Há tempo que a gente tava separado. Nem imaginava o quanto te desejo.